amor, tô morrendo de saudade. Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos. Vi meu mundo desabar. Às vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida.